Rota 66. E a gente escuta gente falando mal de liderança da igreja, gente falando mal de religião. E olha, até aí a gente considera a coisa até certo ponto aceitável e compreensível. Mas tem gente falando para o Brasil e o mundo, Rota 66, um programa que percorre a trilha das Sagradas Escrituras. Nossa aventura na série Profetas do Antigo Testamento continua explorando o livro do profeta Isaías. E o professor Luiz Saião vai nos dizer por que uma história do livro de Reis se repete num livro profético. Rei arrogante, derrota humilhante. Este será o assunto do nosso estudo. A arrogância precede a ruína e o espírito altivo a queda. É isso que aprendemos com a Bíblia. Você não concorda que a humildade é uma coisa estranha? No momento em que achamos que a temos, já a perdemos, não é mesmo? Vamos à lição de hoje com o professor Saião. Rota 66, prosseguindo em nossa jornada no livro de Isaías. Hoje estudaremos capítulos 36 e 37. E o nosso tema será Rei Arrogante, Derrota Humilhante. Neste trecho final da primeira parte de Isaías, que vai até o capítulo 39, nós temos aqui uma pequena parte do de Isaías, que é um trecho histórico, que fala da ameaça que Senaqueribe, rei da Assíria, trouxe contra Judá e especificamente Jerusalém. Você deve lembrar, o poderio assírio era o maior e mais forte daquele tempo no mundo, e ele, a Assíria, através do seu grande monarca, o rei Senaqueribe, não só ameaçou, mas tentou conquistar a cidade de Jerusalém, capital do Reino do Sul, capital de Judá. E este rei aqui, esse texto é um dos mais importantes do Antigo Testamento, tanto que ele é mencionado no segundo livro dos Reis e no segundo livro de Crônicas. E aqui ele tem uma conotação um pouquinho mais definida, marcando a arrogância de Senaqueribe. O texto da NVI nos diz que no 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e se apossou delas, diz aí o verso de número 1. Então, de Laquis, o rei da Síria, enviou seu comandante com um grande exército a Jerusalém, ao rei Ezequias. E assim, esse comandante vai para lá para levar ameaças ao rei Ezequias a Jerusalém. Ele mandou o comandante que chegou diante de Ezequias e de seus subalternos, mais especificamente o administrador do palácio, Eliaquim, e também o secretário Sebna e o arquivista real Joá, como diz o texto do verso 3. E a palavra de ameaça desse rei arrogante foi a seguinte: assim diz o grande rei, o rei da Assíria, em que você está baseando essa sua confiança? Você diz que tem estratégia e força militar, mas não passam de palavras vãs. Em que você confia para rebelar-se contra mim? Pois veja, agora você está confiando no Egito, aquela cana esmagada que fura a mão de quem nela se apoia. Assim é o faraó, o rei do Egito, para todos os que dele dependem. E se você me disser, no Senhor, o nosso Deus, confiamos, não são dele os altos e os altares que Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém, vocês devem adorar aqui diante desse altar? Faça agora um acordo com o meu senhor, o rei da Síria, eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para pôr neles. Como então você poderá repelir um só dos menores oficiais do meu senhor, confiando que o Egito lhe dará carros e cavaleiros? Além disso, você pensa que vim atacar e destruir essa nação sem o senhor? O próprio senhor me mandou marchar contra esta nação e destruí-la. É muito impressionante o que acontece. O exército de Senaqueribe está pronto para atacar e eles ameaçam Jerusalém, dizendo: olha, é melhor vocês se renderem e fazerem um acordo conosco, não adianta resistir. E ao fazer isso, os assírios zombam de Deus. Eles dizem que é loucura de Ezequias confiar no Senhor. Mas o texto prossegue e tem muito mais para o nosso conhecimento, a nossa informação. Surpreendentemente, os subalternos de Ezequias pedem ao rei que falem aramaico e não hebraico. A coisa era tão bem feita que os assírios vinham com gente capaz de falar hebraico para fazer a famosa guerra psicológica contra o povo de Judá. E parece que já nesse momento o aramaico tinha predominância e eles dizem: ó, fale aramaico porque só assim o povo vai entender. Ah, o comandante então, né, responde e diz: pensam que o meu senhor mandou me dizer estas coisas só a você e ao seu senhor e não aos homens que estão sentados no muro? Pois como vocês, eles terão que comer as próprias fezes e beber a própria urina. Veja que arrogância, que petulância, que confiança no seu próprio poder. Diante disso, o comandante, em hebraico mesmo, começou a dizer perante todos e falou bem alto: ouçam as palavras do grande rei, do rei da Síria. Não deixem que Ezequias os engane. Ele não poderá livrá-los. Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Quando diz: certamente o Senhor nos livrará, essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não dê atenção a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: venham fazer as pazes comigo, então cada um de vocês comerá de sua própria videira, de sua própria figueira, e beberá água de sua própria cisterna, até que eu os leve a uma terra como de vocês, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não deixe que Ezequias os engane quando diz que o Senhor os livrará. É impressionante a grande dificuldade. Os assírios estão pressionando para fazer um tratado que, na verdade, vai ser uma situação em que eles vão ser obrigados a dependerem e ficarem debaixo do poderio assírio e aceitando todas as exigências dos vencedores, ou então eles serão destruídos. E aqui há um jogo sujo, prometendo: olha, façam um acordo, vocês vão ter muita vantagem nisso. E aí a arrogância dos assírios chega ao ponto em que a palavra bíblica nos informa o que eles dizem: alguma vez o Deus de qualquer nação livrou sua terra das mãos do rei da Síria? Esta é a postura das palavras que vem do rei arrogante. Isso é loucura, ninguém. Onde estão os deuses de Amate, de Arpade, de Sefarvaim? Eles livraram a Samaria das minhas mãos? Quem dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar a sua terra? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? O povo ficou em silêncio e nada respondeu, e os subalternos de Ezequias foram contar a Ezequias a ameaça do comandante. Neste momento, Ezequias, aborrecido, rasga as vestes, veste um pano de saco, entra no templo do Senhor e também envia o seu subalterno, o Eliaquim, aqui, o secretário Sebna, e também o chefe dos sacerdotes, para falar com o profeta Isaías. E ele então manda mensagem dizendo que eles estão em angústia, sofrendo vergonha, e que a situação é terrível. Como é que a gente vai lidar com essa situação? Isaías manda sua resposta. Ele respondeu o seguinte: digam a seu senhor, assim diz o Senhor, não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias que os servos do rei da Síria falaram contra mim. Porém nele um espírito, para que quando ouvir uma certa notícia, volte à sua própria terra e ali farei com que ele seja morto à espada. E quando o texto bíblico prossegue, ele vai nos informar do que acontece posteriormente nesta sequência. Senaqueribe foi informado que o rei da Etiópia saíra para lutar contra ele. Diante disso, ele mandou esta mensagem a Ezequias: não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz que Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Com certeza você ouviu que os reis da Síria têm feito a todas as nações. Você acha que se livrará? E aí ele ameaça mais uma vez. Então Ezequias, diante desta circunstância, a Bíblia nos diz que ele subiu ao templo e, tendo a mensagem que ele recebeu da parte dos assírios, leu adiante do Senhor e orou e disse: Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Dá ouvido, Senhor, abre os teus olhos e escuta todas as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade que os reis assírios fizeram de todas as nações de seus territórios um deserto. Atiraram os deuses dela no fogo, destruíram, todo mundo sabe disso. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, porque esses deuses não passam de madeira e pedra. Salva-nos para que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus. E diante disso, nós vamos ver a grande vitória que Deus propiciou a Ezequias no ano 701 a.C., de maneira extraordinária. Isaías manda a sua palavra para o rei Ezequias, dizendo o seguinte: escuta, que é isso que esse rei arrogante está dizendo? O rei arrogante vai ter derrota humilhante. De quem você zombou e contra quem blasfemou, diz o verso 23. Contra quem você ergueu a voz e contra quem levantou seu olhar arrogante? Contra o santo de Israel? Sim, você insultou o Senhor por meio dos seus mensageiros. E o texto mais adiante vai dizer: eu, porém, sei onde você está, quando sai, quando retorna. Deus tem o poder. Porei o meu anzol em seu nariz e o meu freio em sua boca e o farei voltar pelo caminho por onde veio. Então, com respeito ao rei da Síria, a palavra de Deus afirmou: ele não entrará nessa cidade, não atirará aqui uma flecha sequer, não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela, pelo caminho por onde veio voltará. E o texto do verso 35 afirma: eu defenderei esta cidade e a salvarei, por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. E a Bíblia vai nos mostrar o desfecho da história. O anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, só havia cadáveres. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, fugiu e voltou para Nínive. Lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu deus Nisroque, seus filhos Adrameleque e Sarezer o feriram a espada e fugiram para a terra de Ararat, e o seu filho Esar-Adom foi o seu sucessor. A arrogância do rei foi a sua derrota. O rei arrogante teve derrota humilhante, enfrentando a Deus. Ele acabou sendo destruído. Então não importa o poder daquele que se levanta contra a igreja, contra Deus e contra aquilo que ele determina. Por mais que seja poderoso, por mais que tenha condições, toda atitude arrogante terá um final humilhante. Isto é verdade dos tempos bíblicos, nos tempos do rei da Síria, e continua sendo verdade hoje. Estamos na série Profetas, o livro de Isaías, e você está acompanhando a exposição do professor Luiz Saião nos capítulos 36 e 37. Agora, ore a vez das perguntas. Professor Luiz Saião, um momento desse no livro profético, qual é o papel, a importância de um trecho histórico como esse? Já que Isaías é um profeta, esperaríamos um livro assim com mensagem um pouco mais espiritual, mais enigmática, não é? Pastor Alberto, quando a gente lê esse texto aqui, vamos observar que ele vem numa sequência que fala daquilo que Deus iria fazer para com as nações. Deus é o Deus de toda a terra, que tem tudo debaixo do seu poder e do seu domínio. Ele é o Deus das nações. Então, essa inclusão, né, desses capítulos históricos, ela é absolutamente pertinente, porque aí vem um exemplo prático de como é que Deus lida com as nações, com aqueles que estão numa relação de fidelidade ou de ruptura para com Deus. É verdade mesmo que Deus vai trazer juízo sobre Moabe, sobre Edom? Vai trazer juízo sobre as nações? Dá para confiar, acreditar em Deus? É verdade que Sião vai ser restaurado? Será que isso é apenas palavra do futuro? Então, o texto entra dizendo, quer ver como é que Deus é, como é que Ele age, como é que Ele tem o seu poder claramente libertador e vencedor? Então, a nação mais poderosa do mundo é humilhada por causa do rei arrogante, que teve uma derrota humilhante, e Judá, né, Jerusalém e o rei Ezequias recebem um livramento especial e extraordinário da parte de Deus. Agora, essa história a gente já conhece lendo o segundo livro de Reis, e outras partes da Bíblia já mencionaram esse fato. Por que esse texto é repetido aqui novamente? Havia tanta necessidade assim? Olha, pastor Alberto, é bem interessante esta observação. De fato, o texto aparece 3 vezes na Bíblia. E por que que essa repetição aparece? Bom, em primeiro lugar, esses livros estão bem distantes um do outro, e a Bíblia tem um enfoque pedagógico, e a gente lê um texto lá em Reis, em Crônicas, Isaías, e eles estão em capítulos muito distantes, e a pessoa, para ler, né, um e ler a história de novo, vai demorar bastante. Segundo, que este é um dos fatos mais assim impressionantes e importantes da história de Judá, porque ninguém conseguiu conter o poder da Síria. A Síria destruiu Samaria. Era certeza de que eles conseguiriam vencer Judá e destruir Jerusalém. E esta vitória, assim, é a grande vitória. É igual aquela vitória especial, né, do futebol, do basquete, que ninguém nunca esquece e fica vendo os melhores momentos o tempo todo, porque esta foi a maior vitória da antiguidade. E diante dessa circunstância, esse texto é repetido. A gente vai ver é que os enfoques em Reis, em Crônicas, em Isaías mudam um pouco e cada um deles vai dar uma ênfase num aspecto importante. Mas a relevância, o aspecto pedagógico e o momento fundamental da história marcam aí a necessidade da repetição desse texto tão importante. Agora, Judá não poderia administrar a situação? Assim, se aproximar um pouco mais da Síria, qual o problema de fazer uma aliança, ter um intercâmbio comercial com este país, né? Poder viver um pouco mais próximo um do outro, né? Será tão grave assim? Pois é, né? O pessoal lá de Judá poderia ter dado um jeitinho, né? Empurrado com a barriga, fazer aquele esquema que muitas vezes a gente percebe que acontece em diversos cenários neste mundo de hoje. Mas, pastor Alberto, na verdade, esta seria uma solução que seria uma grande fria. Por quê? Fazer aliança com a Síria, que destruiu Samaria, seria entrar numa grande fria. Por quê? Porque os assírios não eram confiáveis. Além deles serem muito cruéis e deles assim, né, chegarem a usurpar de fato o direito dos povos, dominarem para realmente arrancar o couro, né, destruírem as nações, a Síria também era um povo extremamente pagão, idólatra, e esta aliança, ela custaria caro no sentido de manter aí a fidelidade à aliança de Deus, a aliança que eles tinham com o Deus, né, de Judá, o Deus de Israel. Então, Ezequias sabia que mais cedo ou mais tarde o custo dessa aliança seria muito elevado. Por isso é surpreendente e admirável a sua coragem, pois ele enfrentou o poderio militar mais assim tremendo do seu tempo para não comprometer a sua fidelidade ao Senhor. Se tornar vassalo do poderio assírio seria realmente entrar numa situação extremamente desvantajosa. Agora, cá entre nós aqui, né? Ezequias saiu dessa situação devido à sua oração fervorosa ou pela sua astúcia? Qual o segredo desse livramento? Muito interessante essa observação, essa pergunta, porque por isso que vale a pena ler a história 2 vezes, né, e ler com enfoques diferentes. A gente, quando lê Crônicas, por exemplo, Crônicas dá uma ênfase bem legal assim, na astúcia e inteligência de Ezequias. O que, que ele fez? Vamos lembrar lá da história, né? Ele manda tapar as fontes de água, né, para não entrarem na cidade, para os assírios não conseguirem envenenar a água, ou tirar a água do caminho, ou mesmo encontrar água para que eles pudessem aí, né, trazer refrigério, refresco para os seus soldados. Ele mandou fortificar claramente os muros, né? Todo esse trabalho de guerra psicológica, né, feito, ele fez um trabalho ao contrário com o pessoal, com seus subordinados e o seu povo. E então toda a capacidade de Ezequias, que aliás foi até descoberta pela arqueologia, o túnel de Ezequias está lá em Jerusalém para qualquer pessoa verificar como a história é verdadeira, tudo isso é ressaltado. Mas ao mesmo tempo, o poder de resistência não veio apenas disso, veio também da ação poderosa de Deus, que destruiu os exércitos assírios e que controlou o momento da história, que levou eles, o Senaqueribe, a ter que sair correndo, ter que voltar para a Síria, e houve problemas aí sérios no seu reinado. Aí a gente descobre uma coisa interessante, né? Não se pode imaginar que espiritualidade verdadeira é apenas bom senso e sabedoria. E não se pode imaginar que é apenas oração e dependência de Deus. As duas coisas devem andar juntas. Esta é a grande lição do dia, tirada dos tempos de Ezequias. Obrigado, Sayão. Depois de um comentário como esse, a gente fica perguntando como será a aplicação disto para a nossa vida. Vamos ouvir o professor. Hoje no Rota 66, nós estudamos Isaías 36 e 37. E você viu aqui a palavra bíblica que falou sobre o rei arrogante que sofreu uma derrota humilhante. Como Ezequias, em Judá, sustentou a defesa de Jerusalém contra Senaqueribe, o poderio aparentemente invencível da Assíria. E o que chama atenção neste caso, nesta história narrada aqui em Isaías, é a petulância, a arrogância, o descaramento do rei da Assíria, aí se voltando contra o Senhor. E ele trata o Deus de Israel como se o Deus de Israel não fosse absolutamente nada. Ele não conhece Javé, não conhece o Senhor. E quando você vê o mundo de hoje, você vê muita gente assim. E a gente escuta gente falando mal de liderança da igreja, gente falando mal de religião, detonando os cristãos, falando disso e daquilo. Olha, até aí a gente considera a coisa, até certo ponto, aceitável e compreensível. Mas tem gente que vai longe demais, tem a coragem de levantar a sua voz, escancarar a sua boca contra o próprio Deus. Isso é loucura. Lembre-se, quem se levanta contra Deus não tem juízo. Rota 66 chega ao final, mas você pode sintonizar esta emissora neste horário para a continuação deste estudo em Isaías. Se você gostou, então divulgue para os amigos e inimigos e também acesse o site transmundial.com.br. Aquele forte abraço do Beltrão e até o próximo programa.